Candeias. Por incrível que pareça, o bairro já existia antes da Mundo Livre S.A. e junto com ela, a Ilha Grande. Bairro do município de Jaboatão, distante N mais uma paradas de ônibus do Recife, aconteceu para o mundo depois da fama do movimento Mangue Beat. Os ruídos dos ônibus se sobressaem aos das ondas do mar que permeia o lugar. Típico bairro dormitório que cheira peixe frito e hálito de cana, só não é melhor porque é longe.